coração. Alô, meu parceiro, sabe a Record. O homem tá no comando de tudo, bebê. Segue o brabo, bebê. Portal do Arrocha. Quando você me olhou, meu erro foi beijar você. Eu que sempre fui safado, me entreguei a você. E agora estou aqui, chorando em quarto de motel. Depois de ter me amado, eu fui usado. Você foi tão cruel, como uma quenga. Você fez tão bem. As coisas que você me disse me levam além. Como uma quenga, você fez tão. As coisas que você me disse me levam além. Aô, paixão! Eu uso Tecnópolis, o laboratório pra você. Eu falei Tom Very Close, a melhor agência de seminovos de DC. Alô, Tom, alô, Iago. E agora estou aqui, chorando em quarto de motel. Depois de ter me amado, eu fui usado. Você foi tão cruel, como uma quenga. Você fez tão bem. As coisas que você me disse me levam além. Como uma quenga, você fez tão bem. As coisas que você me levou além. Como uma quenga, você fez tão bem. As coisas que você me disse me levou além. Como uma quenga. Naldinho, o homem sem coração.